Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Sala de Projeção. Hoje vamos falar de Matrix. Não precisa dizer mais nada, né? Só falar Matrix. The Matrix. Filme de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski, estrelado por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne e grande elenco. Temos aqui Felipe Sobreiro. Tudo bem com você? E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Temos também, como sempre, Igor de Campos, doutor emérito. Opa, tudo bem, gente? Prazer estar aqui. André Vicente, vulgo o gatinho. Eu não sei de onde vem esse vulgo, não. Você acabou de inventar essa história aí, porque não tem nenhuma legitimidade isso. A gente tem que deixar muito claro que a gente só escolheu o André pra estar aqui porque ele é bonito. A gente precisava de alguém bonito pra estar na capa. E o genial Gustavo Leal. Ah, gostei dessa apresentação aí. Eu acho que pode manter pras próximas. Então, eu acho que todas as pessoas na face da Terra já assistiram Matrix, né? Já assistiram The Matrix. Mas é sempre bom, assim, pra esquentar os motores, a gente falar, assim, o que a gente achou do filme quando a gente viu pela primeira vez e o que a gente achou do filme agora, revendo o filme, talvez, pela 20ª vez, ou pela 2ª vez, ou pela 3ª vez. Vamos começar com André Vicente. Pô, pela primeira vez, eu vi esse filme várias vezes, né? Ele já tem o quê? Mais de 20 anos. Porra, gostei muito quando eu assisti esse filme no cinema. Mexeu muito comigo, assim. Eu acho que o filme, ele toca alguns pontos interessantes que eu acho que não tem como ficar indiferente a ele, né? Muita gente que não gosta de ficção científica, de uma coisa mais assim, né? Ou então um filme muito de ação, ele tem muita ação, o filme, né? Apesar das reflexões que ele traz. Mas ele é um filme que toca em pontos interessantes, que eu acho que então até na é um comum do psiquismo humano, assim, ele traz alguma questão sobre a sua percepção da realidade, etc, né? E também por causa das inovações que ele trouxe com efeitos especiais, né? Tem câmeras, tem aqueles movimentos que são captados por aquelas uma sequência de câmeras, né, que giram em torno dos personagens. Aquilo lá na época foi um salto, né? Em termos de cinematografia e de filme de ação, assim. Então, eu acho que vocês concordam com isso também. Você, quando assistiu agora, adorou o filme de novo? Não, eu vi o filme muitas vezes e o filme entrou muito para a cultura pop, né? Então, eu acho que muitas cenas, por exemplo, que são muito fundamentais do filme, foram muito repetidas, né? Em outros, ou referências em outros filmes, propagandas, esquetes, piadas, etc. Então ficou um filme muito esvaziado, né? Do espanto inicial que ele causou. E aí, quando a gente revê o filme, não tem mais aquilo que ele conseguiu proporcionar quando ele foi lançado, né? Então a experiência de vê-lo realmente hoje não causa essa sensação de que você foi apresentado para algo novo no cinema, enfim. O que você achou? O que você acha disso, Igor? Como é que foi para você? Eu concordo com o André. Acho que é extremamente difícil assistir esse filme hoje em dia, ainda mais depois de toda uma série de filmes parecidos que surgiram após o Matrix. Eu confesso, bom, assim, o Matrix, eu tenho uma história engraçada com o Matrix. Eu assisti o Matrix quando eu tinha 19 anos, eu lembro que foi uma experiência muito prazerosa que eu tive. Eu fui pro cinema com um grupo de amigos meus. A gente sentiu que, de certa forma, o filme ele falava sobre algo que nós compreendíamos, que fazia parte da nossa vida, né? Ele mostra uma espécie de grupo contracultural, terrorista, lutando contra o sistema, e era inevitável que a gente não se identificasse com esses temas, com essas questões superficialmente sociais que o filme traz. Né? E também a própria estética do filme, né? Assim, todo mundo, coincidentemente, né, com a galera que eu fui, né, pro cinema, todo mundo de preto também, todo mundo de sobretudo, algumas pessoas de sobretudo, melhor dizendo, com jaqueta de couro, óculos escuros, e aquelas cenas de rave, né? Eu lembro, eu soube identificar, na época, ainda hoje eu sei identificar algumas músicas que tocam no filme, né? Assim, o Neil aparece escutando Massive Attack no começo do filme, depois ele vai pra um boate onde tem Rob Zombie que tá tocando. Então, assim, eu tava inserido mais ou menos nesse meio cultural, excêntrico aqui em Brasília, né? Então a gente sentiu que o filme ele meio que falava a nós de alguma forma. Mas assistir o filme hoje em dia, eu acho que não só pela exposição que ele teve na mídia, né? E pelo quanto que ele foi explorado e satirizado e imitado, mas eu acho que algumas coisas envelheceram. Algumas coisas permanecem muito interessantes, mas outras eu acho que envelheceram muito e envelheceram mal, eu poderia dizer. Eu confesso que reassistindo o filme agora para gravar o podcast, eu gostei muito mais das cenas em que eles estão dentro da Matrix do que toda aquela sequência de cenas que eles estão na espaçonave fugindo dos robôs, e eu achei isso muito chato. Eu não lembro de ter achado tão chato quando assisti, mas hoje em dia eu achei chato. Ah, e sim, também é uma outra curiosidade, assim, eu lembro que eu me dispus com muita, cheguei a perder alguns amigos por causa de Matrix. É engraçado isso, porque eu gostei do filme desde a primeira vez que eu assisti, mas eu sempre soube que era um filme de entretenimento, assim, não é um grande filme de arte com questões muito profundas. Ele aborda alguns temas muito interessantes, mas não é um filme filosófico. E eu descobri que você apontar isso em 99 para algumas pessoas era o fim da picada, era pior que falar da mãe, sabe? É pior que pisar na Bíblia, sabe? Você tá falando mal de Deus, tá falando mal do ícone, sabe? Então, assim, tinha gente que tinha um fervor religioso pro Matrix. Você não podia falar, mas você não podia apontar nada. Quando eu falava, por exemplo, assim, poxa, eu não gostei muito daquela cena da Trinity beijando o Neo logo no final. Achei meio cafona, meio brega, aquela coisa assim, ah, o meu destino era me apaixonar pelo The One, ser uma coisa meio Cinderela. Mas, assim, não estragava o filme pra mim, eu só não gostava dessa cena. Tinha gente que só faltava me bater. Não, você não entendeu o filme, sabe? Eu ouvi isso tanto na minha vida. Sabe? Você não entendeu o Matrix. É porque você não soube pegar a profundidade de Matrix. Você não entendeu o filme. Então, eu me indispus com muita gente por causa disso. Eu acho que tem muita gente que até hoje não fala comigo porque eu sou burro e não entendi Matrix. Aconteceu realmente. Eu lembro disso. Eu lembro que eu fazia parte também dessa galerinha. Eu quero ecoar aqui também essas opiniões. Eu também eu concordo totalmente. Eu assisti o filme pela primeira vez, me empolguei muito. Achei um excelente filme de ação, de ficção científica de ação. Achei o roteiro super bem redondinho. Até hoje eu acho isso. Eu acho que o roteiro do filme é um excelente roteiro de ação. Ele não tem furos, ele não tem fios soltos. Uma coisa que é contada no início e ela depois é revista no final, é justificada a existência da cena no final. Por exemplo, toda aquela preparação do Neo no programa, onde tem um monte de gente andando na rua e aparece a mulher de vermelho, né? Isso é totalmente depois retomado no fim, quando ele tá naquela cena de perseguição, né, quando os agentes estão correndo atrás dele e ele está procurando um lugar para ligar para o outro lado, né, para ele conseguir fugir da Matrix, bem no finalzinho do filme, né, antes do duelo final contra o agente Smith. Então eu realmente também, revendo o filme pela 20ª vez agora, né, para o podcast, eu acho que ele é simplesmente um bom filme de ação. Muitas coisas se mantêm, tem algumas coisas pequenas, assim, detalhes que eu ainda gosto muito. Eu acho que a cena do Keanu Reeves, né, do Neo com o oráculo, eu acho uma cena muito bem escrita, muito bem feita. Ele lá naquele lugar onde ela mora e ela faz os biscoitinhos, e o jeito que eles atuam, e a atriz que fez o oráculo no primeiro filme, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela super natural, e a maneira que eles fizeram o oráculo dessa forma meio simples e meio... Você tá visitando a sua tia e ela tá fazendo um biscoito pra você, estão conversando na mesa da cozinha. Eu achei essa maneira de fazer muito boa, muito bem feita, nova, original. Eu gosto muito dessa cena, por exemplo. Mas primeiro eu queria ouvir nosso querido Felipe Sobreiro. Fala um pouco pra gente, o que você achou? Eu, em 99, eu tava lá no dia do lançamento, né? Eu tinha 18 anos, então era o público ideal para esse filme. Super deslumbrante, assim, para um adolescente e tal, né? O tipo de... As ideias que ele insere no roteiro é tipo... Alguém que, tipo, tá no segundo grau, acha, assim, gênio, né? Hoje em dia, realmente, né? É super datado, né? Você assiste e é bem mirado pro adolescente, né? Tanto no estilo, quanto o fato de ser um filme de ação, mas com essa roupagem meio pretensiosa, né? De grandes ideias aqui. Só que é um filme, né? Completamente comercial. Não tem nada demais, né? Não tem nada de especialmente profundo. É super derivativo. Eu não tinha assistido desde... Fazia quase 20 anos quando lançou a sequências. Na época eu revi várias vezes. 99 foi um ano muito massa pra mim, que foi quando eu comecei a ir no cinema sozinho, né? Eu já ia no cinema com amigos e tal, mas eu não sei por que motivo, por coincidência, 99, final do... Tava no último ano do segundo grau e tal, eu comecei a ir no cinema sozinho, só eu, assim. Coisa que eu nunca tinha feito. E ao mesmo tempo, por coincidência, foi um ano muito bom pra alguém de 18 anos começar a, tipo, ir no cinema pra prestar atenção no filme, né? Teve Matrix, teve O Clube da Luta, que é um filme bem pro mesmo público que vocês descobriram já no programa. Então, pra mim, Matrix vai estar sempre nesse patamar, assim, de... Que é quando eu comecei a assistir filme além do que passava na TV, ou vamos além do Sessão da Tarde, né? Vamos começar a ver outras coisas diferentes. Isso aqui é tipo um apanhado, é um appetizer feito com um monte de coisas puxadas de outros cinemas do mundo e tal. Se você curtir isso aqui, você pode começar a curtir outras coisas, né? E ele foi super influente, né? Teve uma onda de filmes nos próximos 10 anos depois dele, que eram tudo em cima daquilo, né? Pelo menos da aparência do filme, da roupagem, do estilo, né? Eu tô curioso, que eu acho que você fazia muitos anos que você não via esse filme, Gustavo. O que você achou de revê-lo? Eu quando eu assisti a primeira vez, eu fui... Eu sofri isso que o Felipe tá falando, porque meus amigos todos ficaram, uau, Matrix. Eu era mais novo, eu acho, um pouco que vocês, mas era a mesma coisa, adolescente. E meus amigos ficaram empolgadíssimos de Matrix e não sei o quê. E quando eu assisti, eu não... Eu, assim, gostei, mas eu não fiquei alucinado pelo filme, não, entendeu? Eu até demorei pra assistir. Eu sempre fui implicante com essas coisas da modinha. Na época, todo mundo tava assim, todo mundo só falava de Matrix. Mas a sensação que eu tenho é né, no Reddit tem aquela comunidade I'm 14 and this is deep, né? Eu tenho 14 anos e isso é muito profundo. E olha que o Reddit já é um negócio totalmente adolescente, né? Pra o Reddit tá sacaneando que o negócio só é profundo pra adolescente. E eu acho que é meio isso, assim, né? I'm 14 and this is deep. Assim, beleza, a ideia do The One, de ser contra o sistema e blá blá blá. É uma ideia meio manjada. Eu sou uma má pessoa pra falar do Matrix, porque realmente eu não peguei. Eu espero que depois de hoje eu entenda melhor, assim, por que é que virou esse fenômeno cultural todo. Porque realmente eu não... Pra mim, podia ter sido Matrix e podia ter sido aquele do Jack Chan com o outro policial. Eu não sei porque que justamente Matrix virou o que virou. Então. Rush Hour, clássico da comédia. Rush Hour, exatamente. Da ação. Tanto, no mesmo nível que Matrix, assim, igualzinho. Tá igual, tá bem igualadinho, assim, certinho. Tão bom quanto. Eu lembro do Diego me molestando intelectualmente, querendo que eu assistisse e gostasse desse filme. Esse filme é horroroso, Diego. Vou fazer um rápido adendo a essa observação que o Felipe falou. De fato, 1999 foi um ano interessantíssimo para quem era jovem e para quem estava indo para o cinema para a primeira vez, para prestar atenção nos filmes, porque 99 foi o ano do De Olhos Bem Fechados, foi o ano do Clube da Luta, foi o ano do Matrix, foi o ano da Bruxa de Blair também, o primeiro filme, foi o ano do Beleza Americana, foi o ano de um filme que eu particularmente adoro, que é o The Virgin Suicides, da Sofia Coppola. Realmente é um ano meio mirabilis, assim, acho que a gente falou sobre isso no Clube da Luta. Eu lembro que a gente falou que o 1999 teve vários filmes que realmente marcaram e geraram muita discussão. Esses todos que você mencionou, com certeza. Queria falar sobre isso, porque por que ele fez tanto sucesso nesse negócio que o Gustavo perguntou, né, que a gente está discutindo. Eu acho, eu estava comentando antes de começar a gravação, de que o Matrix ele pega exatamente, como o Gustavo falou, várias ideias manjadas e acrescenta um elemento um pouco novo, um pouco original. Né? Por exemplo, eles pegam exatamente a ideia do Exterminador do Futuro, né, que a inteligência artificial se torna autoconsciente, né, self-aware, e decide escravizar, aniquilar e escravizar a população humana. Só que aí eles acrescentam essa ideia original de que as máquinas precisam de eletricidade e usam a eletricidade, a bioeletricidade dos seres humanos. Né? Então os seres humanos se transformam em bateria. E aí eles estão lá em coma perpétuo, sonhando com uma vida numa realidade simulada. Isso é uma das coisas, por exemplo. Né? Outro elemento que é uma soma de uma ideia manjada com uma ideia nova é exatamente o Kung Fu. Né? Eu adoro as cenas de Kung Fu, adoro o filme de luta. Mas eles pegam uma coreografia, um coreógrafo chinês, Bam Bam Bam, fantástico lá de Hong Kong. Yuan Guoping. Exatamente, esse cara, fodão. E aí ele faz uma coreografia com os atores hollywoodianos, todos ocidentais, que nunca tinham feito filme de luta antes, e treina esse pessoal por 6 meses antes do filme, e eles estão lá fazendo grande parte das cenas. Né? Imagino que a cena do helicóptero, né, da fuga do helicóptero, que eles são pendurados lá por aquele cordão, foram excelentes dublês que fizeram, mas as cenas de luta em si, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne, nosso fantástico, eu esqueci de mencionar, o nosso fantástico Hugo Weaving, né, que faz o vilão, Agente Smith, maravilhoso. Nunca fizeram luta antes, então treinaram para fazer esse filme e fizeram as cenas de luta com muita proficiência, né? Então isso foi, eu acho que fez parte também da surpresa, né? Fez parte também do encanto. Eu lembro que a gente começa a assistir o filme e tem a primeira cena de luta da Carrie Ann Moss lutando Kung Fu e voando, né, flutuando no ar, que é uma coisa antiga do filme de Hong Kong, mas pra gente foi aquilo ali, foi totalmente novo, com aquela roupagem, né, com aquela roupa dela de couro, com óculos escuros. Então, e também tem outro elemento, por exemplo, que eu queria também mencionar, antes da gente falar sobre isso, é que o que o Felipe estava dizendo, né, esse filme é muito feito para os jovens, né, ele tem um público específico pensado. Então a gente vê que, se você rever o filme hoje em dia, você vê que os únicos que têm a chave, que têm a inteligência e o brilhantismo suficiente para encontrar, para perceber que eles vivem numa realidade simulada, que eles vivem na Matrix, são hackers, são os geniais computer geeks, né, hackers que têm isso, que são os únicos capazes de fazer. Porque o hacker, ele, especialmente nos anos 90, né? Esses hackers são os únicos capazes de entrar, eles são os únicos a quem são oferecidos a pílula vermelha, né? E aí, quando eles se libertam, né, da realidade simulada da Matrix, né, eles ganham esses superpoderes, né? Como se fosse um efeito, um passe de mágica, né? Eles ganham, eles aprendem todas as artes marciais e eles podem voltar pra Matrix com o figurino ultra cool, ultra fetichista, rebelde, underground. Eu não quero avacalhar muito o filme, não, porque eu sei que esse é o papel do André. Mas eu acho que o Matrix, ele conseguiu uma maneira de fazer o que aqueles filmes indianos... Sabe aqueles filmes indianos que o protagonista morde tubarão, roda um helicóptero assim pela mão, depois faz os negócios mais absurdos, assim, e faz um sucesso monstruoso, né, na Índia, porque o cara faz as coisas mais inverossímiles. Ou meio James Bond também, só que vezes 3 mil. E eles conseguiram exatamente com isso que tu estás falando, com esse lado geek, eu acho que o Igor falou também, essa coisa dos anos 90, início de 2000, da virada, né, do milênio e tal, da internet, né, que a internet era aquela coisa misteriosa e fantástica, e hackers que escrevem em tela verde no fundo preto e fazem milagres, assim. E eles conseguiram criar uma... Um espaço de fantasia, assim, realizada. Isso, exatamente. Um enredo em que isso tudo não seria tão inverossímil, porque tem esse pano de fundo tecnológico, né? Pra justificar. E aí eu acho que é uma fantasia realizada, assim, uma fantasia na tela, assim, realizada pra você, sabe? Que sonha em ser genial, hacker genial, e ao mesmo tempo mestres em artes marciais, e ao mesmo tempo messias que vai salvar o mundo. Eu acho que é uma excelente fantasia, uma excelente mitologia, assim, pra sonhar um pouco. Puro sonho de poder, assim, né, de realização. Nos anos 90 tinha toda essa ansiedade da internet, né, tava tendo essa virada tecnológica, e na literatura já tava rolando e tal, muito pelas beiradas, assim, tipo William Gibson, cyberpunk, e o Matrix foi o primeiro filme de grande bilheteria, com grande investimento, que realmente mostrou pro mundo o que era isso, né? Então, para mim, popularizou muito o cyberpunk, que era um troço super underground, popular, mas, sabe, pelas beiradas, assim, o próprio... Keanu Reeves tinha feito uns anos antes um filme escrito, uma adaptação do William Gibson, chamado Johnny Mnemonic, que é super ruim, assim, mas é tipo um pré-Matrix, assim, né? É um filme onde o cara carrega informação na cabeça, tipo um pendrive, essas coisas de mistura de biológico com tecnológico, né? Coisa que apareceu, esse esquema deles plugarem na cabeça no Matrix, né? O Matrix, parte da popularidade dele é que ele chupou de mil fontes, né? Que nem você falou, né? De filmes de wuxia, de kung fu, né? Aquela fantasia do pessoal voando e tal, puxado por cabos, né? Que não tem nada de realista, né? É uma coisa que é claramente fantástica, né? E isso com assunto de tecnociência, com assunto de realidade virtual, que estava muito em voga também nos anos 90, misturou isso tudo, né? Esse sopão de temas populares, né? Você falou. Eu acho que acrescentando também o role-playing game, né? Que é o RPG, que era muito, muito, muito popular na época, né? Tinha muitos grupos jogando. Então, anos depois, assim, uns 10 anos depois do Matrix, tinha o Second Life, né? Que eu cheguei a entrar e olhar e tal. Era um programa que se controlava o seu avatarzinho e tal, e você andava e tal, e voava. Tipo, é tipo uma versão pobre do Neo, né? Você pode fazer, entre aspas, o que você quiser, mas não essa coisa imersiva, né? Mas essa é uma dos mil pequenas influências que passou, né? Que passou pra frente, né? Que saíram do Matrix, né? Essa coisa de você querer ser uma outra pessoa na internet e tal, ter outras personas e tal. Isso tem muito apelo, né, pra galera, né? O raro do Matrix pra mim é que ninguém fez antes, né? Era pra ter sido já, né? Dos anos 80 já podia ter rolado. Foi tipo encontro de perfeito de... Do elenco, da produção, da época que o pessoal tava, né? Final do milênio, aquela coisa, tá chegando o Y2K, tem essa sombra do futuro em cima, né? Tudo bateu pra ajudar o Matrix a deixar aquela marca no momento que foi lançado, eu acho. Uma espécie de sopa, né? De cozido de vários temas que estavam muito presentes na cultura na época também. Eu acho que ele captura um pouco do Zeitgeist, né? Dos anos 90, né? Outros temas que não estão diretamente associados ao cinema, né, mas que tem a ver com o que estava acontecendo no mundo na época. Então, como a gente falou no último episódio, teve o escândalo sexual envolvendo o presidente Bill Clinton, né? Várias queixas de que a mídia controlava as informações, e que a gente não sabia, de certa forma, né, o que estava de fato acontecendo ou não, o que, que era real ou não. Então, eu acho que todas essas questões estavam muito presentes na cultura da época, né? Eu acho que o Matrix teve um timing muito bom de jogar esses elementos, de colocar tudo isso num filme de uma forma que as pessoas se identificassem com aquilo que elas estavam vendo. Engraçado pensar que o Matrix, ele não foi o único filme da época que ele tratava desses temas. Tinha outros filmes também. No mesmo ano, teve um filme que eu acho que ele, inclusive, ele é superior ao Matrix, né? Que é o 13º Andar. Que ele trata exatamente, não exatamente da mesma, não traz a mesma história, mas ele tem o mesmo core, assim, sabe? É uma realidade alternativa dentro de outra realidade alternativa. Assim, as pessoas estão presas numa realidade. O que elas chamam de real, na verdade, é uma projeção feita por computador. Então, é basicamente a mesma história, né? Assim, basicamente os mesmos personagens. Mas ainda assim, The Matrix soube colocar esses temas num filme que tem um apelo popular muito grande, porque ele também tinha cenas do Kung Fu que foram inspiradas, né, nas cenas de Kung Fu dos filmes do John Woo, que faziam muito sucesso, né? Musicalmente falando, tinha toda essa estética industrial metal, né? Como eu falei, assim, a música do Rob Zombie, quem estava fazendo, né, sucesso na época, quem que era, sei lá, contracultura, né, na época, eram rave festivals de música eletrônica, era o industrial metal do Nine Inch Nails, do Rob Zombie, tinha Marilyn Manson também surgindo na época, trip hop acontecendo na Inglaterra, na Massive Attack, Everything But the Girl, em termos de moda, então, inclusive, ele tá muito antenado com a época. Nesse sentido, né, eu pago pau pro filme, é um filme muito bom, porque ele soube capturar muito bem o espírito de uma época, assim. Eu acho que, tá, não vou dizer que é o melhor filme dos anos 90, porque acho que do ponto de vista estético, crítico, artístico, tem filmes muito melhores que The Matrix, mas eu acho que talvez o The Matrix seja o filme que mais bem capta o espírito dos anos 90, ou um dos que mais bem captam o espírito dos anos 90, sem dúvida nenhuma. Queria perguntar pra vocês o que a gente pode tirar do filme hoje em dia, né? Porque, por exemplo, a gente tem pessoas que fazem um paralelo entre essa realidade simulada, né, essa realidade da Matrix, que engana, né, e que é artificial, e que não permite que o ser humano seja realmente livre. Tem gente que faz esse paralelo com a realidade das mídias sociais hoje em dia, das personalidades, de como você funciona, de como você interage com o mundo por meio das mídias sociais, né? Virtualmente. Qual é a sua identidade virtual, que cada vez mais está separada e diferente, distinta da sua personalidade no mundo real, do seu eu mais sólido? Especialmente porque tá, que a sua personalidade virtual, né, a maneira como você se manifesta no mundo virtual, é só a parte boa, né? É só a parte melhor. Você tem essa chance de mostrar só o seu melhor. Vocês acham que dá para fazer esse paralelo com Matrix? Ou é forçação de barra? Eu discordo de você de um ponto aí, Diego. A identidade, hoje em dia, a identidade virtual está cada vez mais distante da identidade real. Eu acho que o que tem se observado, na verdade, é uma confusão cada vez maior. Assim, a identidade real das pessoas está cada vez mais misturada à identidade virtual delas, a ponto de não haver quase separação. O que a gente tem hoje em dia é justamente assim, uma espécie de... Não estou dizendo que isso é bom. O que se observa é que existe uma fusão cada vez maior do virtual com o real. O que está no virtual acaba sendo real. A gente falou sobre isso no último episódio, né? Fake news. Fake news é verdadeira até que se prove o contrário. A Terra é plana até que se prove o contrário. Sabe? Então, o virtual é cada vez mais real. Então, esse que é o drama da contemporaneidade. Porque você tem várias, agora, micro-realidades, né? E algumas delas totalmente díspares, justamente porque todas elas clamam um nível de autenticidade que até os anos 90 tinha uma separação. Ah, o meu eu virtual, o meu eu... Agora não, agora é tudo misturado. Então, é assim, eu acho que... Eu ia assistir um vídeo interessante daquele canal The Take, né? Que eles fazem uma análise do The Matrix, né? Que ele fala que a gente vive a época do cipher, hoje em dia, né? Nossa contemporaneidade é a época do cipher. Nós, todos nós, né? Todo mundo que tem uma conta no Facebook, todo mundo que tem uma conta no Instagram, todo mundo que tem Twitter, todo mundo que tem uma vida virtual, e em muitos casos a gente é obrigado a ter uma vida virtual, né? Assim, eu, por exemplo, eu tenho que ter uma conta no Facebook, porque tem coisas que, se eu não tivesse Facebook, coisas do meu trabalho, eu não receberia notificação, não teria notícia. Então, tem que estar atualizado, justamente. Só tem a conta do Facebook para poder fazer isso. Então, assim, aquela escolha do cipher, sabe? Tipo, eu opto pela Matrix, né? Eu prefiro ficar na Matrix. É isso, sabe? De fato, o virtual, ele está cada vez mais tomando conta da realidade. A gente cada vez mais confunde o que está no mundo virtual com o real. E, sim, sabe? Tendo em vista a grandíssima confusão onde o mundo se encontra hoje, é cada vez mais sedutor você estar nessa vida virtual. Então, sim, a Matrix, eu acho que, nesse sentido, é um filme muito presente. Eu estou de acordo também. Eu queria não adicionar esse esquema da vivendo o mundo do Cypher, né, que é o vilão do filme, trai o Judas do grupo, né, ele trai os humanos, porque ele, o fato de que o problema é que o conhecimento, né, a consciência da falsidade da antiga vida dele foi tão escrota que ele quer voltar para a fantasia e esquecer que ele lembra, né, ele não quer simplesmente se livrar dos humanos e voltar para Matrix, ele quer não lembrar desse fato que tem um mundo afora daquilo, né. Que realmente tem uma mistura do real com o virtual, no sentido de que virou uma fonte de distração, né? Além de você ter que ter essa persona sua, de fazer a postagem da sua comida, ou de eu tô fazendo yoga, eu tô lendo esse livro, eu tô ouvindo essa música. Você tem que ter tipo um eco do que você tá fazendo na internet, que às vezes nem é eco, né? Só existe essa versão fake, né? Você não tá lendo o livro, você não assistiu o filme, você tá só falando que sim pra né? ter essa casquinha, essa aparência de que você está participando lá e tal, né? Tem esse lado, né? Essa falsa, como um troço meio vazio, né? Meio essa, é só a representação, né? Então o mundo virtual facilita, né? Porque você não precisa estar presente. É só um testemunho fake, né? É só uma evidência fotográfica da coisa, né? Então você não precisa realmente estar fazendo. Ficou tudo superficial. Tudo é os influencers que chamam, né? Tem que ser visto fazendo alguma coisa virtualmente que já é suficiente. Não precisa, você não precisa ir além, né? Se você não é visto, é como se não tivesse acontecido. Eu discuti isso recentemente num curso. Assim. A gente estava falando sobre formas de representação do corpo na contemporaneidade e se fala justamente isso, né? Você transforma seu corpo numa imagem para essa imagem estar no feed de notícias de uma outra pessoa. Ou seja, a sua vida acaba se tornando conteúdo ou entretenimento no feed de notícias de quem está te seguindo. E a sensação que se tem, a sensação que eu acho que perfaz, né, a nossa cultura contemporânea, e agora eu não vou julgar aqui se isso é bom, se isso é ruim, se isso é fake, se isso é mais autêntico, se isso é uma forma de liberação, o que, que é isso, né? Tem gente que cada pessoa tem a interpretação. Eu, particularmente, não gosto muito disso, mas assim, isso sou eu. A sensação que se tem na contemporaneidade é que se isso não está de alguma forma transformado em imagem, ou seja, se você tem uma experiência, mas você não registra essa experiência, você não transforma essa experiência em imagem, depois essa imagem não é depois compartilhada em mídias sociais e tal, é como se você não tivesse feito aquilo. É como se aquilo não tivesse nunca existido. Então, é uma espécie de solipsismo ao contrário, sabe? Em que você não compartilha a sua experiência, você não registra aquilo, você não transforma em imagem e aquilo fica só pra você, né? As outras pessoas não têm acesso a isso. É como se você não tivesse feito aquilo, né? Como se você não fosse todas aquelas coisas. Sendo que a gente sabe que você é. Mas se você não tira fotos das suas, sei lá, das suas férias em Ubatuba, ninguém vai saber, é como se não tivesse acontecido. Isso é interessante, fascinante, assustador também, tá aí, né? Vocês que julguem, mas é um dado da nossa cultura contemporânea, né? Antes do André falar, só queria fazer uma bem breve observação aqui sobre o Japão. Eu já notei aqui que tem lugares, cafés, restaurantes, lanchonetes, que, especialmente em Tóquio, que as pessoas, os jovens, só é frequentado por jovens, praticamente, e os jovens vão nesses lugares estritamente, 90% da prioridade é tirar foto para publicar no Instagram. Você vai num lugar desse, né, o atendimento às vezes é ruim, que é uma coisa rara no Japão, e a comida é mais ou menos, e é difícil sentar, tem que esperar para sentar, tem fila, mas você vê que as pessoas não vão por causa da experiência social ou por causa da comida, elas vão para tirar foto naquele lugar com aquela comida. E o Matrix talvez ele tenha até, como o Igor falou, né, ele capturou o espírito do tempo, né, o zeitgeist da época, e ele prenunciou algumas coisas também. Inclusive, tem um ponto de comum com o filme que a gente comentou no último episódio, Wag the Dog, né? Porque tem essa criação de uma realidade que manipula as pessoas que vivenciam ou presenciam essa realidade ficcional. E que tem mais a ver com o Matrix do que com as mídias sociais, porque tem um ponto que é muito distinto, né? Que todas as pessoas que estão nas mídias sociais, elas sabem que não é a realidade, que aquilo é virtual, e elas tomam a decisão de participar daquilo. Então tem um ato de vontade, né? A não ser nos casos em que, como o Igor falou, né, você é meio coagido a usar, né, por causa do seu trabalho, etc. Mas na Matrix, não. Na Matrix tem esse elemento importante, e eu acho que é um dos motivos porque o filme causou essa reação na época, porque ele conseguiu colocar na tela do cinema, de uma forma muito inteligente, muito interessante, essa, por exemplo, um tema que sempre foi tratado na história das ideias do Ocidente, que é o mito da caverna do Platão, né? Que você está numa realidade que você acha que é a realidade suprema ou a realidade válida, só que você só está vendo sombras. Né? E algumas pessoas conseguem ser desacorrentadas do fundo dessa caverna, em que elas só viam as sombras dos objetos projetadas no fundo da caverna. E essa pessoa que consegue se desacorrentar, ela caminha em direção à boca da caverna, onde ela vai ver o mundo real, iluminado pelo sol. Né? No primeiro momento, ela é até cegada por isso. Né? Como o Neo, né? Quando ele sai da caverna, que no caso é a horta, né? A horta da Matrix, né? Onde os seres humanos estão sendo cultivados como gado ou como plantas, né? Para fornecer energia para as máquinas. Ele tem essas. Ele se cega, né? Inicialmente. E nos outros filmes ele se cega mesmo, né? Tem uma história assim. Mas isso é. A gente não vai falar dos outros filmes, que eles são. Como brincaram já uma vez, né? A Matrix fez o 2 e o 3, né? Ah, boa! Para os seres humanos não perceberem que a realidade estava sendo desvelada no filme 1. Gostei, achei legal. De fato, a gente tem esse propósito hoje de não falar dos outros dois filmes. É só Matrix 1. Mas enfim, então tem essa tematização da Matrix que é diferente das mídias sociais, porque o Neo, ele não está na Matrix por vontade própria. Né? Os seres humanos estão numa situação de opressão total, né? Em que eles são enganados por uma realidade virtual da máquina, que é traduzida como uma realidade para os humanos. Né? E no filme na Matrix, né? Você tem esse momento em que tem uma opção de você ter a verdade contada para você, dessa realidade que começou a se desestruturar, né? Porque o Neo, ele passa por esse processo, né? Tem aquela comparação com a Alice no País das Maravilhas, né? Em que você sai da sua realidade, começa a entrar numa realidade um pouco de sonho, misteriosa, que vai te lançar para a compreensão de que há algo além do que você vive. E isso, não sei com vocês, mas é uma coisa da experiência humana, né? Não sei se de todas as pessoas, mas essa sensação que às vezes você tem, que você está numa realidade que se apresenta como falsa algumas vezes, né? Como a gente já comentou também do Philip K. Dick, que trabalha isso, né? Essa sensação, essa vivência de que há coisas que se apresentam para você como se fossem manipuladas ou como se tivesse, né, um deus ou um demônio que está tentando te enganar, as coincidências, etc. Então ele se depara com isso no começo do filme, né? Há pessoas que sabem coisas sobre mim e eu não sei o que é isso. Ele entra numa paranoia, né? No começo do filme tem essa representação interessante do que seria uma pessoa que está num estado de paranoia absoluta, né? Tem pessoas controlando minha vida, eu tô ouvindo vozes, meu computador tá falando comigo, né? Então tem esse momento em que ele é lançado na loucura, né? E essa loucura vai ser traduzida como o meu mundo está caindo, né? E algo vai ter que ser reconstruído a partir disso. E o Morpheus é essa figura que vai ser o mentor, né? E aí, se a gente for pegar aquilo que a gente já comentou algumas vezes também, dessa jornada do herói, sempre tem isso, né? Tem o mentor, o herói que tá passando por essa crise, né? Ele é chamado aventura. O Neo passa por esse arco também, né? Do Joseph Campbell, lá do mito universal do herói. Então, isso eu acho que pegou muito, não só os jovens, como a gente falou, mas é uma história bem construída, que tem essa simbologia bíblica, que tem essa questão do escolhido. Também é uma outra coisa que participa da psique de muitas pessoas, é essa sensação de que você é o escolhido, né? Você é o centro da sua vida, você está predestinado a realizar coisas maravilhosas, uma revolução, etc, etc, né? Como o Neo faz. Todo mundo queria acreditar nisso, né? Eu mesmo me pego. Até hoje eu vejo o filme e eu fico arrepiado na cena que o Morpheus fala, né? Don't think you are, know you are. Saiba que você é. É, porque o Morpheus, ele é aquele personagem que você acredita, você supõe que ele sabe as coisas, né? Ele é o... Ele é tipo o guia, né? O guia no mundo dos sonhos, né? O Morpheus. É, ele é o guia espiritual, né? E uma figura paterna pro Neo também. Vai ensinar ele a lutar, vai ensinar ele como a Matrix funciona, né? Então tem essa relação também, como um filho com o pai, né? Que todo mundo quer ouvir do pai, né? Você é predestinado, você é um cara, você vai lá e vai realizar. Eu confio 100% em você. E o Neo põe isso em dúvida, né? O Neo, ele não sabe, ele tá na dúvida. Também acho que isso cria uma identidade com o telespectador, que é essa sensação de, pô, será? Será que eu sou o predestinado? Não, eu me sinto impostor, também é uma outra coisa que muitas pessoas declaram, né? Eu já vi muitas pessoas declarando, dizendo, eu me sinto impostor, as pessoas acham que eu sou uma coisa, eu sou outra. Então o Neo também passa por isso. E é uma coisa que na adolescência é muito forte, né? Ou na juventude, assim. Então acho que isso causa uma série de identificações com o filme, que mostram também por que ele fez tanto sucesso, assim. É de maneira superficial, mitológica, que ele trata isso, né? essa questão do Salvador, né? Ele é identificado com uma figura messiânica, né? Ele é um Jesus, assim, né? Ele veio, ele é profetizado, né, que virá, como também acontece nos relatos mitológicos bíblicos, né? Há uma profecia de que o Salvador virá, né? E a gente vai ver essa profecia se realizando, né? Com essa dúvida se realmente é ou não. Quem tá vendo o filme sabe que é, né? Apesar do filme trabalhar muito bem isso, vocês não acharam? Essa coisa do Neo morrendo, né? O filme dá essa questão da morte do Neo, que é uma cena meio polêmica do filme, que obviamente é uma alusão à ressurreição, né, do Messias. Mas aí tem esse negócio brega que o Igor falou, né, do beijo da Trinity, né, que desperta ele e então. Tal. Não, essa cena é meio brega também, porque ela é muito batida. Essa cena, aquela cena em que a lágrima da pessoa que salva a outra, né? Isso é sempre repetido. Mas tem uma coisa interessante no filme, que eu pensei só dessa vez que eu assisti, que é como se dá a convicção do Neo, né? Por exemplo, quando ele vai no oráculo, o oráculo fala com ele que você é bonitinho, mas você não é o cara. Pra ele, e trabalha essa dúvida dele, né? Como se ele não pudesse saber que ele é o predestinado. Que pra que as coisas se realizem, você não pode ter a certeza de que você é o cara, né? É o The One. A certeza tem que vir de dentro dele, né? Não, porque o Morpheus, por exemplo, todos eles viram o oráculo. A Trinity viu o oráculo, o Morpheus visitou o oráculo, e todos tiveram a sua parte da revelação, da profecia. Só que eles não falam com o Neo. Toda vez que o Neo pergunta pra eles ficam em silêncio, ou alguma coisa explode, ou tem uma luta começa e ninguém fica sabendo. Porque, por exemplo, o Morpheus tem uma hora que fala, né? O Morpheus fala com ele assim, não, você, o oráculo me disse que eu ia achar o predestinado. E aí o Neo começa a elaborar essa questão, mas ele nunca chega àquilo. Aí depois, o oráculo fala que não. Então ele continua na dúvida. Mas ele diz, ele faz outra profecia. Ele diz, olha, você vai ter que fazer uma escolha entre salvar a si mesmo ou o Morpheus. Você vai ter que se sacrificar. É uma outra profecia. Sim, é uma outra profecia. Mas isso não tem nada a ver com ele ser o predestinado. Claro que tem. Não, não tem. Ela fala, você não é o predestinado, mas tem uma coisa que eu quero te falar. Você quer saber? Vai rolar essa treta e você vai ter que tomar a decisão. A decisão vai ser sua, sobre a vida dele ou a sua. Mas isso não tem nada a ver com ser predestinado. Tem sim, porque quando ele começa a confirmar que as profecias do oráculo, elas se confirmam na realidade, ele começa a pensar que também a profecia sobre ele pode ser realidade também. E acho que isso é uma falha do filme. Mas a profecia sobre ele, o oráculo fez uma profecia que ele não é o The One. Se a profecia com o Morpheus se realiza, quer dizer que o oráculo tá certo. Não é necessariamente vinculado. Mas era o que ele tinha que ouvir. Inclusive, o Morpheus disse pra ele, quando ele vai dizer, olha, eu falei com a oráculo e olha, ele falou, o oráculo te disse exatamente o que você tinha que ouvir. Então foi tipo, pra induzir ele à ação, né? O meu ponto aqui, por que eu retomei essa questão da cena que vocês falaram que foi brega? Porque quando que a profecia se realiza, né? Inclusive pro telespectador. É quando ela se permite falar pra ele que ela amava, a oráculo falou com ela, né? Que ela se apaixonaria pelo predestinado, que seria um homem morto, inclusive, né? Ela fala nesses termos. E é só nesse momento que ele assume a profecia e realiza ela. Ou seja, tem uma ligação entre te falarem o que você é, ou o que você deve ser, né, o seu destino, e você realizá-lo. Isso eu achei interessante no filme. Porque poderia desde o começo ele falar assim, olha, o oráculo falou que eu ia me apaixonar por você, eu tô apaixonado por você. O Morfeu fala, ah, é você, papapá. E ele fala, beleza, sou eu, vou nessa. Mas então tem um paradoxo entre saber e realizar. Ele só consegue realizar sem saber que ele é o predestinado. E a predestinação pra ele, ao mesmo tempo, ela é realizada a partir do que o outro diz pra ele. Que é um pouco o que o oráculo resume quando ela fala do vaso, vocês lembram? Né? Ela fala, ó, cuidado com o vaso. Aí ele olha pro lado pra ver o que ela tá falando, esbarra no vaso e quebra o vaso. Aí ela fala, ó, o que que vai te pirar? Não é eu ter previsto que você quebrar o vaso. É, será que você teria virado e quebrado o vaso se eu não tivesse falado isso antes? Quando eu falo muito breguinha, assim, eu concordo com o André. Eu acho que tem uma importância pra história. Eu acho essa interpretação dele bem interessante. O que eu acho brega nessa cena é a execução da cena, sabe? Eu tenho preguiça dessas cenas de beijo com faísca no fundo e com trilha sonora de violino crescendo. Eu acho isso muito mais executado, né? Mas talvez, né, tenha, de fato, uma relevância pra história. Mas eu só ia falar assim, essa cena do oráculo, eu também acho ela bem interessante, né, nesse sentido, porque tem um catch na coisa que o oráculo fala pra ele, né, que é... You're not the one, né? Você não é o escolhido. Aí ela fala depois, você tem o rosto, você parece alguém que está à espera de alguma coisa. E ele pergunta, o quê? Aí ela fala, uma próxima vida, quem sabe? Eu acho que isso pode ser visto como, isso pode ser interpretado como algo de duplo sentido que ela falou pra ele. Assim, olha, você nesse estado atual, sabe, você como está aqui, né, esse cara meio bobão aqui que tá aqui na minha cozinha, perguntando pra mim se é o The One, você não é o The One. Porque se você precisa perguntar pra mim, se você precisa dessa validação externa, se você precisa de um Morpheus pra chegar pra você, pra dizer que você é o The One, então, ó, você não é o The One, sabe? Porque o The One sabe que é o The One. Se você ainda tá nesse estágio de esperar que alguém chegue pra você e diga, então é porque você não é, de fato, especial. Ou seja, você tá à espera, você parece alguém que está à espera da próxima vida. Ele tem que, literalmente, morrer naquela cena, né? Os agentes atiram nele, pra quando ele desperta, ah, eu sou o The One. Tudo bem, eu concordo que ninguém diz pra ele claramente, né? Ao contrário, né? Diz que ele não é o The One, né? O Morpheus diz claramente. Só que o Morpheus, ele se passa nessa história como se ele pudesse ser o cara que tá redondamente enganado, porque essa crença absoluta que ele tem, ela transparece para as pessoas que ouvem como uma mentira. Ele é bem fanático, né? Claramente. Fanático, ele parece um fanático. O que eu tô dizendo é o seguinte, né? Ao contrário do que a gente tinha discutido no Cavaleiro Verde, no Green Knight, que no final, o Sir Gawain, ele consegue se oferecer, né, pro Cavaleiro Verde, dar uma machadada nele, sem a cinta verde, sem a cinta mágica que garantiria que ele não morreria. Isso sim, eu achei, considerei, até a gente chegou a essa conclusão de que é um ato de fé interna. Ele conseguiu finalmente abrir mão de controlar o destino, de ter garantias. A gente falou isso, né? E se ofereceu o sacrifício. E isso é o grande teste do cavaleiro. Mas o Neo, eu acho que o oráculo não diz pra ele claramente, não confirma o que o Morpheus tinha falado, mas que ele só realmente acredita que ele se transforma no The One quando ele tem realmente comprovações na realidade, comprovações fora, né? Quando ele vê que ele realmente, no final do filme, depois que ele resgata o Morpheus, ele realmente tá lá naquela posição de sacrificar, de ficar para trás, de ficar na Matrix, enquanto o Morpheus e a Trinity conseguem retornar pro mundo real. E aí ele vai ter que enfrentar de um pra um, de igual pra igual, um agente, que praticamente já tinham dito pra ele que era morte certa, que ele tinha que fugir, que era impossível vencer um agente. E aí ele fica. Então ele tá começando a acreditar realmente que ele é The One, mas ele só realmente, assim, agora, não, eu sou o The One. Eu posso parar essas balas com a minha mão e eu posso penetrar completamente, entrar dentro de um agente e explodir ele por dentro. Só quando ele vê, não, a Trinity me deu um beijo e ela é apaixonada por mim. E o oráculo tinha dito pra ela que ela se apaixonaria por mim. Então o oráculo tá perfeito, tá certo, eu sou realmente The One, ele veio de fora. Então disse pra ele, mas disse, não disse, mas disse. Pois é, porque o oráculo, na verdade, o oráculo não fala verdade, né? É isso que a gente vê, porque se ele falou pro Neo, como o Morpheus disse, eu falei pra você, ele falou o que você precisava ouvir, o oráculo pode ter falado pro Morpheus e pra Trinity o que eles precisavam ouvir também. Então o oráculo, a função do oráculo não é falar a verdade. A função do oráculo é levantar um enigma pra quem ouve buscar a verdade a partir daquilo, vamos dizer assim, né? Inclusive na mitologia também era assim, não? Era uma figura que não chegava o herói grego e se dizia, você tem que fazer isso aqui, né? Era sempre uma coisa meio esfinge, né? É. O oráculo hoje em dia é o algoritmo, que ele sabe seus desejos e ele vai postar justamente aquilo que você está querendo, aquilo que você acha que você precisa ou que você está querendo ouvir. Ele te diz o que você tem que fazer, o que vai acontecer, aí você tenta evitar com que isso aconteça, mas você está exatamente fazendo aquilo que ele falou que ia acontecer, né? Igual quando o oráculo disse pro pai do Édipo, né, o Laio, que o filho dele ia tomar a posição dele no poder, ia matá-lo. Então eles falaram, não, então eu tenho que deixar meu filho no rio, né? Tenho que deixar ele aqui numa cestinha, no rio e tal, esqueci qual é o rio. E aí alguém vai buscar ele, vai pegar ele, então não tem a chance de que ele vai tomar o meu lugar e vai me matar. Mas exatamente acontece ele deixando o Édipo no rio pra ser criado lá pelos pais adotivos dele, é que realmente causa, né, ele retornar e matar o pai por acidente e se casar com a mãe, se tornar rei de Tebas. Ou seja, o oráculo ele praticamente disse, provocou o que ia acontecer, né? Se o próprio Édipo também não tivesse sabido da profecia do oráculo, talvez ele não tivesse fugido da casa dos pais adotivos dele e nas peregrinações dele não tivesse parado em Tebas, onde ele matou o próprio pai e dormiu com a própria mãe. Ou seja, foi o conhecimento do próprio destino dele, ao saber do próprio destino dele e ao recusar o próprio destino dele, ele acabou cumprindo, né, a profecia. profecia de, no final, de, que de certa forma dizia basicamente, ó, tu serás quem tu és. Ou seja, você é esse cara. Ah, mas eu não quero ser esse cara. Pois é, então, na sua fuga, você vai se tornar o cara que você não quer ser. Isso é muito louco. Nossa, Édipo ainda só furou o olho e furou as pernas. Eu teria explodido a cabeça, mas não tinha espingarda naquela época, né? Não, mas que é tortura maior do que, em vez de se matar, você arrancar os próprios olhos e continuar vivendo cego, né? Não, mas pois é, mas isso é interessante, essa moral grega, né? Isso que justamente, ó, eu morrer seria mais uma fuga. E ele queria viver pra não encarar de frente o que ele tinha feito, justamente porque ele vaza os olhos, porque ele não queria ver as consequências das ações dele, mas ele queria estar vivo pra poder vivenciar aquilo. É muito sofrido, eu acho que Sófocles era pernambucano. Agora, tem um outro lado também, né? Pode ser que ele tenha furado os olhos porque ele viu tudo o que ele tinha pra ver também. Enfim, aí o Neil fura os olhos também, né? O Neil fura os olhos. É, a gente tá falando do Édipo aqui, quase de uma forma inconsciente, mas eu acho que tem uma relação. Essa questão do oráculo, a questão de você se tornar quem você é, mas você ao mesmo tempo não recusar, assim, de fato. Porque o Neil, ele não recusa, né? Mas ele simplesmente não acredita. Ele sofre de síndrome de impostor. Não, mas pô, o escolhido sou eu? Não, não pode ser. Então há uma recusa aí. Eu lembrei agora, quando eu tava na faculdade, eu fiz um trabalho muito pouco atento ao público, porque foi muito mal sucedido, mas eu na época achei muito legal, que era, eu comparei o Édipo com o Assum Preto, né, o pássaro Assum Preto, que é um pássaro que a turma fura o olho pra ele cantar mais bonito, né. Tem até uma música do Gonzaga, né? Que o Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Sendo que era uma cadeira de psicologia rogeriana, todo mundo amava todo mundo, era uma coisa boa, alegre. Foi uma péssima escolha de público, mas eu adorei, foi divertido fazer o trabalho, porque o meu argumento era que era meio Camus, assim, sisifiano, de que ele não estava cantando de dor, não, ele estava cantando porque ele tinha se tornado aquilo que ele era, né? O Assum Preto. É um pouco isso que o André falou, né? Será que ele não se cegou porque ele já viu tudo, né? E a minha tese era essa, que o Édipo era como o Assum Preto nesse sentido, né? O Assum Preto canta depois de cego porque ele aceita a condição dele, de absolutamente trágica e desesperada, de uma filha da putice tão absurda que cegaram ele só por cegar, né? Por puro poder e tal, destino, uma coisa inescapável que ele não tem o que fazer. E aí, no meio dessa desgraça toda, ele resolveu, por que não cantar bonito, né? Vou cantar bonito aqui. Tirei 6. Tirou 6, mentira. Não acredito. O professor teve coragem de te dar 6. Ela era rogeriana, bichinha. Não é culpa dela, não. Eu esqueci até o nome dela, mas... Hein, parêntese aí. Fala pro público aí, o que é rogeriano? Ah, não, é porque a psicologia rogeriana é uma psicologia toda de abrir os canais de comunicação com o outro. É psicologia humanista, né? Eu, na época, implicava muito mais. Hoje em dia, eu até não sou tão crítico, não. Mas o Rogers é um americano que usa camisa havaiana, colorida, todo de boa, de bem com a vida. E eu era freudiano, lacaniano, radical. Então, eu odiava ele com todas as minhas forças. É, eu acho que eu fiz de propósito, inclusive, esse trabalho para chocar, coitado da professora, que não tinha nada a ver, era uma senhorinha boa, alegre. Mas o Rogers, eu acho que é o fundador, se não me engano, da psicologia humanista, que é essa psicologia baseada na empatia com o cliente. Né? Ele que inventou isso de chamar de cliente mesmo, por exemplo. Ele odiava chamar de analisando, de paciente, chamava de cliente. Interessante isso, porque eu tenho lido um livro sobre isso e quando o autor do livro ele se refere a algum caso que ele trata, né? Tem um caso, por exemplo, que ele diz que a empatia dele com o cliente foi uma das coisas que mais despertou um breakthrough na análise. Foi que quando um paciente contou para ele uma história muito difícil, muito triste, né? Que estava quase inacessível antes, né? Que o paciente conseguiu, depois de muito trabalho, acessar e contar, narrar. E aí o paciente viu que os olhos dele se encheram de lágrimas. E aí eles se deram um abraço. Então, não sei se é isso que você está falando. É, exatamente isso. E isso foi fundamental para que eles conseguissem avançar. O terapeuta rogeriano chora mais do que o paciente. Mas é porque aí tem a ideia de uma terapia mesmo, né? Que é diferente da psicanálise, né? É, mas que tem o seu valor, né? Na época eu não aceitava que tivesse valor nenhum. Para mim era um absurdo, era ridículo. Agora, eu queria falar um pouco... A gente tinha mencionado isso, né? Essa ideia que o Gustavo disse, né? De você aceitar a sua própria condição, por mais sofrida que seja, né? E fazer algo belo com isso. Tipo, Sísifo, né? né, que tá feliz rolando a pedra até o topo do morro e depois tem que voltar e fazer tudo de novo, né, e ele se contenta com o processo e não com o resultado, né, e descobre que a vida é processo, e o Édipo também. Eu queria voltar um pouco essa questão do Cypher, que o Igor tinha falado, que o Cypher, ele é o único no filme que faz uma decisão consciente de estar na Matrix. É muito melhor estar na Matrix do que estar no mundo real. Que o mundo real, no filme, ele é exatamente, o Igor acha todas as partes do mundo real chatíssimas, né? Um saco. E a gente fica assistindo e eu também acho chato. E eu fico pensando, quem que escolheria, né? Viver fugindo nos esgotos do mundo, numa nave fechada, sem luz, sem sol. O céu tá... Tem uma fala nisso no filme, né? Quando ele explica, né, a natureza da realidade do mundo, né? Fora da Matrix, né? Que é uma realidade onde não tem sol, onde o céu é cheio de nuvens e trovão, uma tempestade contínua, né? E eles vivem nos esgotos desse mundo dominado pelas máquinas. Né? E eles têm que comer aquela sopa de proteína, né, que parece meleca. E de fato, você fica pensando, o Cypher talvez tinha razão. Talvez é melhor você escolher, fazer essa escolha de ter a ilusão de liberdade do que ter de fato a liberdade. No caso dele, a escolha foi ruim, pela forma como foi a proposição dele pro Smith, pro Agent Smith. Porque, na verdade, foi um suicídio, né? Porque ele fala assim, eu quero ir pra Matrix e eu quero apagar toda essa memória que eu tive antes. Eu quero ser rico, um ator rico e famoso. Só que se ele apagar toda a memória que ele teve antes, já não tem nenhuma valia essa proposta dele. Esse prêmio que ele vai receber por se comportar como Judas e trair o The One, né, o Salvador, que vai ser o Neo, ele também realiza o suicídio que o Judas tem, né? O Judas, ele suicida depois por culpa, né? Mas ele, o pedido dele já implica o suicídio da identidade dele. Então eu achei péssima o negócio que ele faz, na verdade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ele valoriza essa escolha, né? Da pílula vermelha, que é o conhecimento versus a ignorância da pílula azul. Ele quando tá conversando com o Neo, ele diz, pô, você não se arrependeu não de ter pego aquela merda daquela pílula, não sei o quê? Então a escolha dele, a certeza de que a ignorância é a felicidade, que é o que, inclusive, aquela grande fala dele, que quando ele tá com o Smith, comendo aquele bife, né? Diz que, vendo tudo que eu sei, e diz, né? Vivendo a minha vida, a conclusão que eu cheguei é que ignorância é felicidade. Para o prêmio dele ter valor, que o André está dizendo, ele não pode esquecer que ele sabia que a alternativa é uma merda, né? Para ele valorizar o fato de que ele está na Matrix, que ele é rico, que ele é famoso, ele teria que lembrar que a alternativa é uma porcaria, né? É pobreza e miséria. Não é ele mais. Se ele não lembra, já não é mais ele, vai ser outra pessoa. Naquela cena que ele tá com a gente, o agente chama ele de Mr. Reagan, porque ele se nega a mencionar as pessoas pelo apelido hacker, né? Que é a persona que eles assumem, né? Então ele nunca chama o Neo de Neo, né? O Sr. Anderson. Mr. Anderson. Igual eu chamo o André de Mr. Andrew. Um dos sentidos da palavra cipher, além de cifra, é também zero. Quando alguma pessoa ou alguma coisa é desconhecida, você diz, né, uma pessoa que você não consegue ler se a pessoa, qual é a intenção dela, se ela tá feliz ou tá triste, você diz que ela é uma cifra, né? Não tem isso também? Fulano é, it's a cipher. Se Neo é the one, né, e cipher é zero, então eles são... 01, né? Linguagem dos computadores, é por isso. É, 01, exatamente. É uma depois de possibilidade, por que não? Mas o que eu queria perguntar pra vocês, na verdade, é assim, talvez saindo um pouquinho do filme. Porque eu tenho visto, assim, ultimamente, né? Pessoas que se descobrem, assim, que têm uma epifania sobre a sua própria identidade, quando elas conseguem associar uma condição a elas. Uau, eu descobri que eu sou deprimido. Ah, então tá explicado, é por isso que eu faço isso, isso assim, assim, assim, assado. Porque eu tenho depressão. As pessoas usam, às vezes, condições e questões e problemas psicológicos ou psiquiátricos, né, para justificar a vida delas atualmente. Por exemplo, então, em vez de você justificar como a sua vida tá uma bosta hoje em dia, porque por conta das suas decisões, né, por conta das suas ações durante toda a sua vida, você fala, não, eu fui vítima dos meus traumas e sou vítima da minha condição. E eu fico pensando, eu queria propor essa discussão para vocês, né? O quanto que a gente é produto total, responsável absoluto pela nossa vida, por conta das decisões que a gente tomou e das ações que a gente provocou no mundo, ou de fato tem uma parcela que a realidade caótica do mundo e tudo que veio de fora determinou grande parte do que você é. Agora, curiosidade, o que no filme que te fez pensar nisso? Você fez pensar no arco do Neo. Ele começa o filme como um hacker que trabalha numa empresa de informática, especializado em um cientista da computação. Trabalha numa empresa, sabe, e é hacker de noite. Está procurando mais informação e procurando a natureza da realidade virtual, procurando Morpheus e tal. E a gente estava falando sobre isso, né? Que ele demora muito para realmente se convencer de que ele é The One. E aí, quando essa certeza vem, e essa certeza vem de fora, essa certeza vem do oráculo. O oráculo realmente põe tudo em ação e ele realmente percebe agora eu sou o The One. Ele já é uma outra pessoa, ele se transforma no The One. Então ele incorpora isso para si mesmo e passa a se comportar como The One. E eu fiz um pouco, talvez seja um paralelo distante, mas assim, eu vejo pessoas que eu conheço, sou apresentado a certas pessoas e vejo pessoas se manifestando na rede social, então, ao vivo, né? E elas usam, às vezes, uma taxação, um rótulo, como uma somatória da identidade delas, né? Eu sou isso, eu tenho depressão, então isso define quem eu sou. Porque isso vem de fora. Isso me exime totalmente a responsabilidade da minha vida estar como ela está. Porque vem de fora. Não é culpa minha. Não é minha culpa. Não, sim, mas tem uma condição que leva a, vamos dizer assim, a nossa condição como seres de fala, elas já colocam a gente nisso, né? Como a gente habita o mundo da linguagem, a gente acaba não tendo um ser definido, né? Então, isso em algumas filosofias colocam isso, inclusive o Lacan na psicanálise ele chama, né, ele fala dessa condição humana do manque-être, que é traduzido como a falta a ser, né? E isso talvez venha do existencialismo também, uma influência do existencialismo, que é o nosso ser, ele está em construção, né? Então quando você fala que uma pessoa adota um rótulo, uma condição que alguém disse para ela o que ela é, ou faz parte de uma comunidade, né? Então eu sou motoqueiro, ou eu sou sei lá, da igreja tal, então você vai se nomeando, né? Então isso é uma... Primeiro que a gente já recebe um nome, né, quando nasce. Então essa questão de se nomear, né, ela perpassa a vida toda, né? Fulano quer se tornar, eu quero ser juiz. Inclusive quando as pessoas se conhecem, a primeira coisa que elas perguntam é, mas o que você é? Já reparou isso? Uma das perguntas, uma pergunta para falar o que você faz ou o que você é. Ninguém pergunta o que você tem, né, porque senão seria meio assustador, mas esse o que você é... É uma pergunta sobre o seu ser, né? A pessoa quer uma definição para você. Então a gente tenta o tempo todo definir o ser das coisas, né? E o que serve para dar um ser para as coisas inicialmente são nomes, né? Então a pessoa que tem dúvida sobre o que é, vai no psiquiatra, por exemplo. Ela está em sofrimento, vai no psiquiatra, tem dúvida sobre o que é, leva o seu sofrimento para um psiquiatra. O psiquiatra pega o DSM, né? O catálogo de categorias psicopatológicas e fala: ah, você é depressivo ou você é melancólico, etc, etc. Isso serve como um carimbo, né? E que determina, apesar de que muitas vezes essa determinação é negativa para a pessoa, tem efeitos nefastos, né? Ela pode, inclusive, se desvalorizar por causa disso, ou determinar suas ações por causa disso, né? Então pode ter efeitos nefastos. Ou então ela recebe um rótulo que empodera ela, por exemplo, né? Eu acho que às vezes empodera muito, porque é isso que eu estava falando, meio que exime a pessoa da responsabilidade de como a vida dela está. Né, de como difícil, de como sofrida a vida da pessoa é. A causa da minha vida estar assim é alheia, não é por mim. Eu não sou um fracassado. As pessoas, eu vejo as pessoas buscando muito isso. Né? Não, eu não fracassei, não é por minha culpa, sabe? Eu não sei, eu sou um pouco crítico desse tipo de discurso, sabe? Você operacionalizar as coisas dessa maneira, sabe? Não é por minha culpa, como se... Bom, assim, primeiro, você está partindo de uma premissa, sabe? Eu fracassei. O que é o fracasso? Em que sentido você está falando que você fracassou? É porque você falhou em certos aspectos da sua vida que você acha que você não deveria ter falhado? Por que você acha que você não deveria ter falhado? Então você deveria ter tido sucesso em tudo, em todas as coisas, nessas coisas também. Sabe, então, eu acho que tem uma série de complicações aí. Mas aí tá, eu parto dessa premissa então que eu fracassei, ou seja, que eu falhei em certas coisas, né? E engraçado assim você está falando isso, né? Porque, coincidentemente, esses dias, eu gosto muito de etimologia, né? Eu estava vendo etimologia da palavra fracasso, né? O que é fracasso? Vocês já viram sobre o que é? Eu achei tão bonito, interessante. Fracasso é a palavra... Bom, eu não falo italiano, né? Mas eu li que é a palavra italiana, ou era a palavra italiana, para frasco. que em Veneza se faziam uns frascos de vidro belíssimos, muito lindos, né, que eram ornamentais, né, que ficavam, né, nas mesas dos duques, dos reis, né, dos nobres. Né. Agora, fatalmente tinha um frasco que não saía como esperado. Uma garrafa, né, de vidro não saía como esperado. E essa garrafa, então, ela era aproveitada como sendo um frasco ordinário. E o frasco era o fracasso. Ou seja, o fracasso no sentido que você esperava que fosse excepcional, mas você não é excepcional, você é ordinário, ou seja, você é igual aos outros, você vai ter uma utilidade comum, né? Você não vai estar na mesa do duque, mas você vai estar na mesa de um, não sei, de um camponês, ou de um artesão, de uma pessoa mais humilde, mas servindo uma certa utilidade, mas não aquela utilidade que se esperava de você. Esse é o fracasso. Então tem esse estigma muito grande hoje em dia a respeito do fracasso. Ou seja, o que realmente eu acho uma pergunta super válida. O que é o fracasso? Você esperava que você era excepcional, mas você descobriu que você não é excepcional. Por que você deveria ser excepcional? Sabe, o que te levou a acreditar que você era excepcional em alguma medida? Ah, aí você descobriu isso, agora você é um fracassado, e aí você sente culpa. Né? A gente está entrando aqui num mundo da moral, de uma moral judaico-cristã ocidental. É sua culpa você ser o fracasso, ou seja, você tem uma grandíssima parcela de responsabilidade por você ser uma pessoa comum, você não ser excepcional, porque ser excepcional é a regra. Sabe, eu sou um pouco crítico desse tipo de discurso, eu acho muito complicado você elaborar a sua vida nesse sentido. Eu entendo por que pessoas se engancham nesses conceitos, sabe? Há uma questão de empoderamento e há uma questão também de você dar significado, sabe? Coisas acontecem na sua vida e você não sabe por quê. Qual o sentido disso? Qual o sentido das minhas ações? É porque eu sou um fracassado? É porque eu sou um loser? É porque há algo de errado comigo? É porque eu não consigo cumprir aquilo que esperavam de mim? Né? Eu preciso dar um sentido para isso. Ah, não, você tem esse diagnóstico. Ah, você segue esse padrão de comportamento. Ah, você é do signo de leão. Qualquer coisa, tô chutando aqui, sabe? Você estabelece um sentido para o que você está falando. Então, na verdade, eu acho que há também essa busca por um significado outro. É um significado além daquilo que você tem. Você colocou isso, Diego, assim, as pessoas usam isso para se retirarem da culpa, se retirarem da responsabilidade de serem aquilo que elas são. Isso é uma coisa que eu escuto muito hoje em dia. Tá, sabe, eu acho que você corre o risco de cair numa espécie de vitimismo se você o tempo todo fica dando aos outros responsabilidade por aquilo que você é. Mas eu não sei também, me soa muito papo de coach, de positivismo tóxico, sabe? Você é responsável por tudo que você é. Seja quem você é, só você acreditar. Não, olha, deixa eu jogar a real aqui pra você. Tem coisas que acontecem na sua vida que independem de você. Isso é fato. Você pode ter todo o pensamento positivo, desejo, eu li O Segredo 5 vezes, maravilha. Mas tem coisas que não dependem de você. Tem coisas ruins que vão acontecer com você, independentemente daquilo que você quer. Então, essa lógica de se autorresponsabilizar por tudo, não sei, isso me soa positividade tóxica, e sem querer entrar muito aqui nesse tema, né, mas me soa muito, sabe, você tem que assumir responsabilidade de tudo para você... É porque eu estou começando a reler Marcuse agora, assim, Eros e a Civilização, então, né, eu estou com um pensamento meio... esquerdista, né, nesses tempos. Sabe, essa coisa de você ser super poderoso e super empoderado e super responsável e dono da sua vida e tudo mais, isso soa muito assim, sabe, como uma lógica de que, ó, querem que você produza mais, viu, meu filho? Gera aí mercadoria, gera aí conteúdo, bota aí a maquinezinha do capitalismo pra girar, porque você é interessante quando você produz. Se você tá triste, deprimido, culpando as outras pessoas porque você não deu certo na vida, seja lá o que isso signifique, sabe, ó, isso aí não é bom pra gente, isso aí é papo de leste europeu. Vai lá. Lá tem gente deprimida. Dostoiévski, lá você pode se deprimir. Mas aqui, ó, nesse mundinho aqui, você tem que produzir. Cadê? Tá produzindo, tá trabalhando? Cadê? Ó, realize seus sonhos, sabe? É por isso que eu tô colocando isso em discussão, né? Eu não quero que... isso não é a minha opinião que o Igor tá falando. Mas eu queria colocar isso em discussão, porque tem muito da sua vida que é sua responsabilidade de fato, mas... obviamente que você não está em controle total sobre sua vida, é impossível. É, tem um grande elemento de caos da realidade que te tira do controle completamente. Várias instâncias da vida que te tira completamente do eixo. Você colocou essa questão do fracasso, né? E voltando, fazendo um retorno para o filme, aquele momento em que o Neil, ele... Porque existe essa ideia, você está falando como se não fosse no filme, mas existe a ideia do fracasso no filme, que é, se o Neil não for o The One, a missão fracassou. E aí quando ele chega pro oráculo e o oráculo fala, você não é, ele sente um alívio, ele ri. E ela fala, mas por que você tá rindo e tal? Ele fala, é porque o Morpheus tem certeza que eu sou. Eu achei engraçado isso, porque o fato dele não ser o The One é catastrófico. Mas ele sente um alívio, porque ele não sente esse peso dessa responsabilidade, né? Como você tava falando, se ele não é o The One, ele... Ah, ufa, eu sou só vítima das coisas aqui, eu sou só mais um aqui nesse grupo aqui, desses fracassados, né? Que tá todo mundo fracassando frente ao poder da Matrix, né? Eu achei curioso isso, assim, porque você ser o predestinado elimina a dimensão do fracasso ou amplia a dimensão do fracasso? This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Eu ia juntar tudo isso que vocês estão falando, né? Porque eu não, pra mim, não, essa coisa de as pessoas se identificam muito por condição mental, etc e tal, não, pra mim, isso é fruto desse esquema, dessa vida virtual que o pessoal tem hoje em dia, né? Você tem que ter o que você vai colocando na sua biografia do seu Twitter, né? Seu gênero, seu time, se você é pai ou não, etc. Vira tudo subdivisão de etiquetagem, né? De perfil. Do perfil, exatamente. Então é... Essa coisa da gamificação que eles chamam, né? Que tudo vira metinha de jogo, né? O pessoal vai no restaurante para tirar foto... É como se fosse uma parte daquele videogame que você tem que fazer, né? Não é porque você quer ir comer e tal, é porque parte das suas novas missões, da sua vida, desse videogame da sua vida, é que você tem que ir lá, né? Mesma coisa com a sua classificação do seu perfil, né? Você vai na internet, você vê isso direto, né? A pessoa começa falando, ah, pai, marido, não sei o quê, trabalho em tal lugar... Tá passando uma informação pra gente, mas também tá fechando a classificação, né, pra facilitar, né, pra que os outros membros também encontrem ele, né, como se fosse. Então esse esquema de tá no espectro e não sei o que, pra mim não é que querem se livrar da culpa ou dizer que não tem responsabilidade, e sim que é mais um novo tag pra botar no perfil, sabe? É para afinar mais ainda a pesquisa? Quanto mais afinada seja a pesquisa, mais você está ajudando o sistema, né? Você é um usuário virtual melhor, você tá participando desse jogo, né? E você é um consumidor melhor, né? Que é isso que o Igor falou. Exatamente, aí facilita para chegar a informação até você, né? É isso que eu tava... Para voltar ao filme um pouco, né? Para mim, o melhor personagem é o agente, né? Ele odeia estar lá dentro, quer sair, e ele conta, né, a história... Vocês não tem nada de novo nesse Matrix aqui. Essa aqui é uma versão já 2.0, né? A gente iniciou tentando fazer nós, a inteligência artificial, fazendo uma utopia pra vocês. Mas foi... Vocês não querem ver no paraíso. Vocês querem merda, né? Então, fiquei pensando, né? A diferença entre essa visão virtual dos anos 90 para hoje, né? É que esses hackers românticos dos anos 90 é tudo aquela coisa contra a cultura, né? A internet é para poucos. Hoje em dia, não, né? Quem não tá na internet é a raridade, é o diferente. Então, se o pessoal tivesse, de alguma maneira, monetizado, feito a Matrix, deviam ter, né, aberto o jogo. Vocês estão num mundo virtual, tá todo mundo aqui dentro, e você pode ser o vencedor, velho. Coloque seu tag lá, entre no seu time, curta, poste, não sei o quê. Isso aqui é um grande jogo, velho. Que nem aconteceu na realidade, né? Isso que o filme não previu, esse aspecto, né? Que o pessoal abraçou o fato de estar participando dessa existência artificial, não é um... É, mas aí a grande fonte de angústia que é ir pra voltar... Eu achei ótimo essa tese da gamificação da vida, porque o problema todo é que é um game que não dá pra zerar, né? Então tem a angústia subjacente a isso, entendeu? Você tá fazendo isso tudo, mas você não zera nunca. Nem que chegue o careco lá dizendo que você é o The One, você não zera, não dá pra zerar, só se morrer. Isso é uma gíria contemporânea, assim. Os jovens falam, ah, zerei a vida. Ah, esse fim de semana, pô, velho, zerei a vida. Tá, então já tem isso. Mas é engraçado, assim, essa gíria aparecer justamente agora, porque é interessantíssimo isso que o Felipe tá falando, essa gamificação da vida, né? Esses dias eu tava assistindo um documentáriozinho sobre mídias sociais, aí fala sobre, eu vi essa expressão sendo usada quando eles falam do Tinder, que o Tinder é a gamificação dos relacionamentos, gamificação dos afetos, mas isso se estende também para outras relações que você tem também, não só relações amorosas, e de fato, né, voltando àquele ponto que a gente abordou no começo do programa, a vida vida virtual parece que fica cada vez mais real com essas coisas. Ou seja, já não tem, a vida está se tornando um grande videogame, né? Não tem mais essa separação. Ah, isso aqui é um joguinho que eu estou jogando. Isso aqui é a minha vida, entre aspas, né, real. Não, a vida, minha vida real é um jogo de videogame. Tanto que as coisas se inverteram, né? No começo, na internet, na época de Mirk, que vocês devem ter pego, se a gente tiver algum ouvinte com menos de 30 anos, não vai fazer a menor ideia do que é Mirk, mas que foi uma das primeiras redes de bate-papo. Você ia para o Mirk para conversar sobre a sua vida fora do Mirk, né? Para encontrar pessoas. Eu fiz um monte de amigo através do Mirk e tal. Hoje em dia, às vezes, você se reúne com amigos no bairro, você só está falando sobre o que está acontecendo na internet, né? A repercussão do que aconteceu na internet, o que é que fulano postou, e não sei o quê. Então, inverteu-se, né, o negócio. Às vezes, a gente, na realidade, está repercutindo o que acontece na internet, ao invés do contrário, né, da internet repercutir a realidade. Não, e a única coisa que eu acho que ainda está barrando de uma realidade meio Matrix, assim, é que ainda não se bolou uma maneira de você ter a sensação sinestésica das coisas na internet, como você tem na vida real, né? Mas no dia que conseguirem bolar uma maneira de você sinestesicamente sentir o cheiro, o sabor e blá blá blá, porque aqueles óculos de realidade virtual já são fantásticos e tal, mas não é a mesma coisa, né? Você sabe que você tá usando uma porcaria de um óculos. Mas no dia que conseguirem realmente emular as sensações da vida, eu sou o primeiro a assinar, tô lá, pode me... Ué, você é o Cypher, porque exatamente a Matrix é isso, né? Ela emula a vida 100%. Sim, exato. Então, é isso que eu tô dizendo. É a única coisa que ainda... Tanto que se você pegar um episódio moderno de uma temática parecida, que é aquele episódio de... Aquele programa que era muito bom e a Netflix comprou e destruiu. Black Mirror. Não tem um episódio que chama... É o nome de uma árvore. San Junipero. Esse é bem Matrix. Não é? E só que, na verdade, as pessoas estão pagando para, né? É um serviço. É isso que tu falou, que o Matrix poderia ter feito. É o que o Matrix poderia ter feito. Não sei se vocês já assistiram. Exatamente. Isso. Eles monetizaram o Matrix. É. Exato. Isso provavelmente é o melhor curta deles. Muito bom. Mas é exatamente isso que o Felipe falou. Ele é o que realmente é o que seria a adaptação do Matrix para hoje em dia. Você não precisa... Ninguém ia se rebelar contra isso, não. Pô, vende como projeto. Óbvio que ia ter alguém para se rebelar. Mas, assim, 99% das pessoas iam estar desesperadas querendo comprar isso aí e entrar. Eu seria um deles. É o que o Zuckerberg fez, o pessoal, o Jack do Twitter, né, eles, essa galera que também era nova quando estava passando o Matrix, né, a lição, né, que o pessoal não vai fugir, né, se você mirar o interesse, né, essa coisa do algoritmo, né, você sempre vai dar para a pessoa exatamente o que ela está querendo, então ela nunca vai querer sair, né, ela está constantemente agradando, e a pessoa sabe que está sendo agradada, mas mesmo assim é suficiente, né. E quando você tem que confrontar uma questão moral ou uma questão ética com o conforto, quase sempre conforto ganha. Então, por exemplo, eu não queria que Zuckerberg nem ninguém tivesse o reconhecimento do meu rosto salvo, ou o cara da Apple, quem que seja, tivesse o meu rosto salvo para me reconhecer em qualquer lugar que eu ando na rua. Mas é tão prático você pegar o celular e não precisar apertar botão nenhum, né? Você só olha assim para ele e ele abre. E aí você se vê feliz, entendeu? Eu acho ótimo. Hoje em dia eu pego um negócio que não tem reconhecimento facial, eu já acho, pô, que negócio de homem das cavernas, você tem que digitar para entrar. Bom, pessoal, esse foi mais um Sala de Projeção. Espero que tenham aproveitado o filme. O André tá me oferecendo aqui a pílula vermelha, né? Eu não, a gente chegou à conclusão que é muito melhor tomar a pílula azul mesmo e participar da Matrix e se divertir tranquilamente. Um grande abraço para vocês. O nosso próximo episódio, né? Vamos falar sobre o filme Shirley, com a Elizabeth Moss. Ela faz uma... É um filme inspirado na biografia, na vida da escritora Shirley Jackson, que escreveu contos de terror maravilhosos, fantásticos, né? Recomendo muito a leitura dela. Ela escreveu The Haunting of the Hill House, muito famoso, né? Já fizeram filme, fizeram série recente no Netflix. Escreveu um conto que fez super sucesso e polêmico, chamado A Loteria, The Lottery. E aí fizeram um filme com Elizabeth Moss, Shirley, excelente. Vamos falar sobre ele no próximo episódio. Um grande abraço para vocês. André, muito obrigado. Obrigado vocês por trazer essas contribuições maravilhosas. Grande Gustavo Leal. Valeu. Até a próxima semana. Igor de Campos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ué? Foi fantástico. Excelente. Eu ia deixar você falar, pô. É ventríloco agora. Vai abrindo a boca aí. De novo. Eu que agradeço. Foi ótimo, como sempre, estar aqui com vocês e fornecendo cada vez mais conteúdo para alimentar o algoritmo. Maravilha. E muito obrigado pela sua participação especialíssima, Felipe Sobreiro. Acho que foi sua melhor participação até hoje, hein? Fantástico. Pô, valeu. Obrigado. Eu adoro estar aqui com vocês. Um grande abraço e até mais. Foi editado por Thiago Vergara. What you reap is what you sow!